final de semana tem. Nós vamos para o bolão, eu e cascar de bala, derrubar o boi no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu e cascar de bala, derrubar o boi no chão. Vai rolar muita cachaça e um paredão ligado, 5 horas da manhã e nós botando pegada. A taqueirinha tudo bebo, já tudo embreado, só dá eu e meu parceiro, o cascar de bala. Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala, nós vamos pegar lá que já. Esse é o Bruninho que tá tocando. Final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu e casca de bala, derrubar o boi no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu e casca de bala, derrubar o boi no chão. Vai rolar muita cachaça e um paredão ligado, 5 horas da manhã e nós botando pegada. A taqueirinha tudo